3858, decola 51, chame controle no 208, bom voo. Controle no 208, 3858, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, da 3858, passando 2000 pés, saída Momo. Azul Alfa, sendo identificação. Fátima, Azul 4070. Autorizado, Azul 4070, via Juliette, portão 01. Prossegue via Juliette pro portão 01, Azul 4070. Azul Foti. Certeza da saída, 0370. Quando possível, trouxa de Foti, está com órgão para transplante. Afirmativo, eu já informei o centro Recife e vou entrar em contato para pedir uma prova mais à frente. Gente, obrigado. B6748, livre final ILSXR, reporte estabilizado. Livre final ILSXR, vai reportar estabilizado, jet 6748. Oscar Zulu Alfa, agora sob contato radar, 59 milhas, sudoeste de Salvador. Em trânsito, mantendo-se no nível de voo 090, tem condições de atuar com o Dida presente? Doutor Salvador, boa noite, achando o 6303 sem contato com o centro, vai atingir o 60, recebido. Afirmativo, 6303 da Ocha, desce para 4000 pés, ajustado 1017, na chegada Bonf, a ser identificação, achando o 6303. Desce para 4000 pés. Gente, tem informação, Vitor, chegada bom, ou achando RB3 ou 3. Meia 310, decola 53, chamei controle no 208, com voo. 208, obrigado, boa noite. Boa volta. 2 Salvador, Xané, 6310. 6310, do Xané, sob contato radar, sobre o 350, na saída Pucajamo, Cajó. Alguma possibilidade de Majamo? Controle, alguma possibilidade 6310 voar Jamo? Autorizado, Jamo. Direto, Jamo. 01, livre decolagem, cabeceira 10, vento uma centena, 79. Sai iniciando, 6209. 889, livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de solo, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 1889. Tá 3858, controle? 3858, prossiga. O centro pede que o senhor mantenha o perfil da saída a princípio, nós temos uma... alguns tráfegos aproximando pelo setor norte do... da terminal. 3858, gente, obrigado. Decola 55, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, muito boa noite, Chanel 6201. 1, decolado, sua escuta. Chanel 6201, sob contato radar Sabel 360, após 2000, voa Leda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda, após Leda Bridge, 6201. Chama Recife, Uno 2685, alternando no 2545. Recife, Uno 2685, alternando no 2545, tá 3858, boa noite. Boa, bom voo. Solo é o Azul 4071. Possível Azul 4071. Confirma pra gente a saída prevista da Euleda? Afirmo, da Euleda Bridge, Azul 4071. Grato. Salvador, voo 1889-070 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Campinas. Pronto para o táxi. 1889, a transmissão é muito baixa, pode repetir por gentileza? Claro, 1889-070 a bordo, 3,50 de autonomia, alternativa Campinas, está pronto para o táxi. Está autorizado o táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de pé, pistando 0, torre 1-1-8, direção 62, ajuste no 0-7, bom voo. Autorizado via Pátio, Índia, Alfa, pode de espera da 1-0, chamar a torre, 36, gol 1-8-8-9. Oi, Salvador, muito boa noite. Chegou no 89, próximo ao ponto de espera do 90, pronto para decolagem. Autorizado, linha de decolar, uma centena graus, meia dúzia nós. Chané 6310, Recife, 2685. 2685, Chané 6310, obrigado. Chané 6201, chame Recife, 1251. 251, obrigado, bom trabalho. Web 6748, chame a torre. A torre, objeto 6748. Chané 6313, desça para 2000, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2000, autorizado DLS, reportado estabilizado, Chané 6313. Controle Salvador, boa noite, total 9907, cruza o 215 para 150, sente da Whisky. Total, desça para 050, chegada Bosch. 050, bom, total 9907. A04, voo Iduna, desça 2000, ajustado 1017. Iduna, ajustado 1017, para 2010, voo 604. Sol Salvador, azul 4209. Zero 76748, pouso autorizado, pista no zero, 100 graus, 1219. Ele pousa, pista no zero, objeto 6748. Azul e Salvador na escuta do azul 4209. Prossiga, azul. Olha, estamos sem contato com o centro Recife, estamos aqui no ponto de alta descida a 35 milhas de azul. Tentou 2685 e 12545? Não, não passaram essa frequência, eu estava tentando um 3365 e 3465. O azul 4209, a frequência deste setor é 12685 e 12545. Por gentileza, tente e chame a atenção do centro. Alternada? 12545. Tá bom, vou falar e vou chamar a atenção dele. Obrigado. Centro Recife, azul 4209. Antônio, igual no 889. 889, contato radar, suba ao 360. Vindo ao 360, igual no 889. 889, voe direto, Leda. Voe de Leda, igual no 889. 889, antiga mais 5. Estabilizou. E a DSX aí da pistão do zero, chama 6303. Torre 186. 186, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite. O Chané 6303 estabilizado e a DSX aí da pistão do zero. Chané, continua a aproximação, reporta o externo. Reporta o externo, Chané 6303. 6748 ao 05, 121, décimo 9. Pois não, obrigado. Boa noite, objeto 6748, livrou na sua escuta. 6748, boa noite, táxi autorizado, Alfa, Juliette, Pátio no portão 05. Alfa, Juliette, Pátio no portão 05, 6748. Oscar Zulu Alfa, tráfego 1 hora, 18 milhas, cruzando 70 para o 360, Boeing 737-800. Sede, o Oscar Zulu Alfa. Chile 6313, vento 090 graus, com 629, autorizado pouso. Livre pouso na onda 0, Chile 6313. Passarelo 2224, por gentileza, me informe a proa que o Centro Recife mandou o seu voar, porque ele não me ligou para informar. Depois de Pavog, ele autorizou a chegada a Mário ou não? Muito obrigado. Sob vetoração vai voar na proa 50. Desça para 4 mil pés. Pode manter a presente, limite ao curso do localizador. Total 9907, desce para 3 mil pés, 1017. 3 mil com 1017, total 9907. Salvador, boa noite na 3305, informação aí, está mantendo 230. Salvador, azul 4209. Azul 4209? Positivo, agora na sua escuta. Azul 4209, desse mantém o 050, chegada Bosch. 050, chegada Bosch, 4209. Salvador da 3305. Prossiga. Então, isso está mantendo 230. Desça para o 060, foi transferido pelo centro? Afirmativo, desceu para o 060, 230. Ciente está agora a 13 milhas de Pavog, chegada Mário, desce para o 060. Chegada Mário, 060. 1889, chame Recife, 251. Recife, 251, 1889. Total 9907, reduza para 2109. Reduz 2109, total 9907. Gol 604, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado 604. passarelo está com 204. Gente, reduza para 210. Total 9907, subvetor vai manter a proa limitada ao localizador. Manterá a proa limitada pelo LOC, total 9907. Total 9907, reassuma a navegação na proa de Duna, desça 2.000 pés, autorizado ILS. Duna 2.000 pés, autorizado ILS, total 9907. Passarelo 2224, em redução para 210, desce para 2.000 nessa proa, intercepta o localizador. 2.000 para o localizador, Azul 4209, desce via para 2.000. Reporte localizador. Via para 2.000, reporte do localizador, 14209. Então 3305, desça para 3.000 pés, 1017. 3.000 pés, 1017, 3305. Total 9907, inicie redução para 180 nós. Reduzindo 180, total 9907. Fraterno, Gol 1604. 386. 386. Tell me which SID can we expect for departure? It depends of the flight plan that you have a route. Do you know the route? Yeah, we have a SOT 1 Alpha. Sorry? Alpha Zulu Oscar Tango Echo 1 Alpha SID we have on the flight plan. Okay, the position will be Azotti, is this? Yes, Azotti 1 Alpha SID we have on the flight plan. Okay, and about the airway, do you know the airway? The airway? Affirmative, the airway, the first airway that you will be intercepted. Yes, Upper Tulu 10. The departure will be Puka, departure Zipa transition. Okay, thank you very much. No curso do localizador total 9907, avesso tráfego à frente. 386 total. 86 já. Passarete estabilizado. Lock, 286. Estabilizado no localizador, está a 2 milhas do externo. Gente, número 2, aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. Checarei no 9907. Azul 4209, reduza para 1809. Traduzindo 1809, azul 4209. 604. Livre pouso, 090 graus, 069. Livre pouso, gol 604. Embaixo travado? Embaixo travado. Gente. Passando externo, baixado travado, total 9907, aguardando a pista livre. Gente. No solo 19, livre à direita. Chame antes da Juliette, gol 604. Livrando a direita, livre tarde, sim. Chamando antes da Juliette, gol 604. Só 3305 sobre vetor, mantém a 300 Pro, desce para 2000 pés e reduz para 200. Mantém a 300 Pro, descendo para 2000 pés, usa 3305. Limite ao localizador. Limite ao lock, 3305. Nossa.